sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Atravessando o Egito, firme e forte vou. Às vezes o camelo cansa e fica com sede. Começa a luta e vem miragem de parede. Mas tenho forte comigo e ela atravesso. Do outro lado, um oásis em pleno deserto. Mato minha sede e prossigo a viagem. Mas o inimigo é astuto e manda mais miragem. A cobra nage enfurecida, pronta pro pote. O mar de areia infinita, só Deus que acode. Chega a noite e é a lua quem clareia. Vou me esconder na caverna, tempestade de areia. Pois no lugar que eu estava não devo ficar. Aprendi que Babilônia não é meu lugar. Sou um judeu em Israel que aguarda Jerusalém. Atravessar o Egito e ir pra terra do Amém. Tem faraó que me persegue com vários soldados. Mas atravesso o mar e eles são afogados. Toco o buzino, muro cai, passo pro outro lado. Soldado cai pisoteado por próprio cavalo. Toco na pedra, tô com sede e dela sai água. Como da chuva de maná que a força restaura. Continuo caminhando, olho pro céu azul. Cai uma nuvem de rolinha, Deus muda o menu. Posso andar 40 anos e a roupa não gasta. Por mais que pise em pedra, não corrói ao parca. Se eu olhar pra trás, viro estátua de sal. Sodoma foi tragada, pois só ficou homens maus. E é assim que Deus fará com toda a terra. Tirar o último justo e decretar a guerra. Sou de terra e não sou poeira, vento não me espalha. Se mudo o meu caminho, a baleia me traga. E vomita na praia, por isso não muda a trilha. Não troco objetivo por prato de lentilha. Nem 40 moedas, não abaixo a lança. Só podem furar meu olho se cortar minhas tranças. Ignoro Dalila, ela não me chaveca. Sei que assim é melhor, porque me aguarda Rebeca. Clamo sangue ao passar em frente de uma mesquita. Medito no sermão que o Tomé não acredita. Mesmo que sou pequeno, não me para gigante. Tem pedrinha no alforje e eu acerto na fonte. Minha funda é certeira e Jeová meu socorro. Rasgo a boca do urso e afugento lobos. Na parede de areia, prossigo caminhando. Entre dunas e morros, o Egito enfrentando. Sou chamado de louco e de embriagado. Mas transformo em cobra o que era cajado. Presencia calado, tá provado o poder. E tem que mudar de time, banquete do saber. Na peregrinação, eu vou versando meus salmos. Falo de salvação e o Saulo vira Paulo. A quebranto cruel, levo a rara nobreza. E a doença ficou lá no tanque de Betesda. É difícil pra carne, pode achar que é loucura. O peregrino passando e sua sombra traz cura. O deserto é mortal e não traz muita opção. É preciso empenho e muita consagração. No topo do monte vejo a cidade prometida. Mas não vou pisar lá com o corpo dessa vida. O clima árido e seco tá ficando pra trás. Tô avistando Jesus, eu já venci Satanás. Vivo presente eterno, peregrino foi salvo. Nem me lembro do teste, estou livre do passado. 3000 volts na missão do